À beira do abismo. Hoje é a Jéssica Pina que está à beira do abismo. Eu conheci a Jéssica na altura em que trabalhei no Conversas ao Sul da RTP África. Ela faz parte da banda desse programa, a The O'Dara Band. É trompetista, lá está. E é também trompetista para muitos outros músicos. Aliás, eu comecei a ficar surpreendido que ia ouvindo algumas coisas de alguns artistas portugueses e acabava sempre por aparecer o nome da Jéssica com crédito de trompetista a tocar para não sei quantas pessoas. E, portanto, depois de sair do programa, surgiu esta ideia de bem, vou falar com ela, até porque, entretanto, ela lançou o seu EP, o seu primeiro trabalho a solo, chama-se Essência, está disponível nas plataformas digitais e também em CD, como falamos na conversa. E pronto, estivemos então a falar sobre estes e outros assuntos, sobre o mercado da música, sobre artistas, sobre concertos. Gravámos isto no Jardim da Quinta das Conchas, estava sol, estava bom, e espero que gostem da conversa, foi divertido. Foi um bom pedaço de cavaqueira com a Jéssica Pina e é com ela agora que vamos ficar já a seguir. Então nunca tinhas vindo aqui, não é? Não. À Quinta das Conchas. Não, nunca tinha vindo aqui. É giro, está agradável. Então estás com frio? Não. Quer dizer, estou... Não sei, estou bem. Sou friorenta, gosto de estar quentinha. Olha, diz-me uma coisa. Eu outro dia estava a ver umas... Já não sei o que é que era. Estava a ver uma coisa qualquer sobre o Miles Davis. E o gajo disse-me diretamente, né? Porque o gajo está vivo e anda por aí. Disse-me uma cena que eu gostava que tu comentasses. Ele dizia que qualquer... Não sei dizer mais ou menos em inglês, mas ele dizia que qualquer pessoa conseguia tocar... Que the note was 20%, the attitude of the motherfucker was the 80%. Ok. Achas que ele tem razão nisso? É a atitude nunca que conta? Vi. Ele está a dizer então que qualquer pessoa pode tocar porque. Mas 20% o que conta é... Sim, o que conta é a atitude da pessoa e tipo a forma como toca e essas cenas e depois. Pois quer dizer, na verdade, toda a gente pode tocar. Isso é certo, não é? Tu podes chegar. Decidi que queres tocar trompete e podes, se tiveres atitude, lá está. Acho que vai tocar. Agora, não sei bem qual era o contexto em que ele está a dizer isso, mas... Era uma entrevista... A atitude. Ué... Não, ele estava a perguntar porque o entrevistador estava-lhe a perguntar o que é que era necessário para se tocar como ele. Ah, e ele disse, qualquer pessoa pode saber tocar. Ok. A atitude é que conta. Pois, sim, é? Porque na verdade a atitude é que tu vai dar a motivação para praticar, para sentir, para... despertar a curiosidade em ir ouvir outros e tentar copiar, que na minha opinião é aí que se aprende. É copiar, hein? A maior parte da técnica e do som, aquilo que tu queres. Já ganhaste algum dinheiro a copiar outras pessoas? Perguntas polémicas. Não. Como assim? Não sei, não, estava a brincar. Como estavas a dizer que é importante sim a pessoa começar por copiar os seus exemplos para depois descobrir a sua própria. Exato, voz, não ganha dinheiro, mas ganha aí se calhar algum mérito. Ok. Tipo, aí que fixe. A partir de que momento é que achas que ganhaste esse mérito? A tocar trompete? Não, a lavar a louça. A lavar a louça, não lavo a louça. Não, posso a tocar trompete, claro. Não, a tocar trompete. Podes usar luvas. Olha, comecei, quando eu não sei se tu sabes, mas eu comecei a tocar numa filarmónica. Uhum, sei. Pronto, e o que é que acontece? Eu estava a tocar na filarmónica e o pessoal começou a sentir que eu tinha, assim, bastante jeitinho para a coisa. Uhum. E decidiram... dar uma responsabilidade de fazer um solo, tipo, em frente à banda. Sim. E aí, acho que para mim foi a primeira vez que eu tive, assim, um mérito maior, porque para além da responsabilidade de tocar bem, é a responsabilidade de estar à frente da banda e estar o foco estar todo em ti. Sim. E eu ser nova. Tinhas quantos anos? Eu acho que a primeira vez que eu fiz, assim, um solo mais a sério tinha 15. Ok. Em frente à banda, mas já tinha feito outros solos mais... Sim, pronto, menos... já tinhas... Começaste o quê? Aos 8 ou 9 anos? Sim. Comecei aos 8. Aos 7 já estava a aprender, mas depois entrei na banda tipo, aos 8, quase 9. Uhum. Sim, acho que aí foi a primeira vez. Se bem que na altura nem sequer senti isso. Não pensas nisso, agora penso mais nessa responsabilidade. E agora já, eu sei que isto não se deve perguntar a uma senhora, mas já se passaram o quê? Tens o quê? 25, 26, 27? Tenho 26. 26, pois, já passaram-se 10 anos, não é? 15, pois é. Foi mudou muita coisa, na verdade. Estás contente com o que... Isto é uma pergunta boa clichê, mas estás contente com o que tens alcançado até agora? Sim. Estou muito contente. Tu andas aí a colaborar com toda a gente. Sempre que eu abro uma música qualquer no YouTube, tipo, estás lá nos créditos. Estás a exagerar. Quase. Estás a exagerar. Não, estou contente. Estou contente porque, para já, porque tive a sorte, que eu acho que é preciso ter sorte. Então, temos que apanhar também a oportunidade, mas eu tive sorte de vir para Lisboa e começar a trabalhar com algumas pessoas que me mostraram no mundo da música. Sim. E como gostaram do meu trabalho, e é a parte em que entra o mérito, né? Depois da sorte, gostaram do meu trabalho e começaram a trabalhar, e comecei a trabalhar com outras pessoas que depois viram e depois quiseram também. E como depois é que comecei a gravar e depois... Mas como é que se deu essa sorte? O que é que aconteceu? Quem é que te encontrou? Quem é que descobriu? Olha, quem me encontrou... O primeiro grupo que eu toquei assim mais a sério foi o Projeto Caia. Ok. Que é um projeto que por acaso agora está mais parado, mas que... De Paulo vai... de Carvalho, não é? Não, ele fez uma participação. Fez uma participação. Exatamente. Ele, o Agir, o FF, fizeram participação no álbum delas. Que misturava o semba... Mistura o semba com o fado. Uma delas é mais relacionada com o semba e outra mais ao fado. E elas na altura, já não sei como é que, agora não me estou a lembrar, na altura lembro-me que fui tipo fazer um... Ah, já me lembro como é que isto tudo começou. Bem, isto começou tudo por causa da moda. Porque a minha mãe inscreveu-me numa cena de moda, onde elas também estavam, pronto, por trás. Ok. E na altura, na entrevista, perguntaram o que é que eu fazia mais. Eu disse que tocava trompete, que era trompetista. A sério, olha, nós temos um projeto de música, por cá estamos à procura, olha, vai lá ter connosco e faz, tipo, não é um casting, mas tipo, tocas connosco e depois logo se vê. E fui, elas gostaram e depois a partir daí comecei sempre a tocar com elas. E aí foi aí que depois eu toquei a primeira vez em Lisboa, no projeto delas. Foi quando já e agora? Foi aí... Situar temporalmente isso? Ai, não sei, 2000 e eu já estava... Foi há tanto tempo. Não foi. O problema é que não foi. Foi tipo em 2000, quando eu estava a estudar em Évora. Por isso foi para aí em 2012. Ok. Sim, não foi assim há muito tempo. Foi há muito tempo. Ah. Eu também, ou seja, eu estou nisto para aí há 5, 6 anos. Sim, é. Pois é. Não foi há muito tempo. Daqui a o problema é que aconteceu tudo muito rápido e então parece que já passou muito tempo, mas não passou muito tempo. Daqui a bocado fazes 20 anos de carreira. Não, nem 10, quanto mais. Não, tipo... Desde o início? Sim, exatamente. Se começar, se já fosse carreira, sim. Desde os 8. Não é carreira, então quando é que começou a tua 28. Carreira? Aos 28. Olha, eu acho que começa a carreira quando começa a tocar mais profissionalmente. Ou seja nesse momento, sim, em que o projeto caia, quis trabalhar comigo. Acho que aí é que começa a carreira, porque até lá só estava a estudar para começar... E começou mais cedo do que eu pensava, na verdade. Porque eu estava ainda na licenciatura em Évora, quando comecei a vir ter que fazer piscinas de Évora para Lisboa para fazer alguns trabalhos aqui. E foi aí que eu pensei, não, isto começa a ficar sério, é melhor mudar-me para aqui e fazer isto o tempo inteiro. Claro. E que era o que eu queria, na verdade. Mas a licenciatura que estavas a tirar não era relacionada com música? Era relacionada com música. Mas imagina, eu comecei a estudar a licenciatura em música sem ter nenhuma base para além da filarmónica. Antes, normalmente o pessoal vai para o conservatório, sim, faz os graus do conservatório e tal, yeah, e depois entra na universidade. E eu não fiz nada disso, porque cheguei ao 12º ano e pensei, porra, agora o que é que eu vou fazer? Disse um palavrão alentejano. E agora? Tinha boas notas, podia ir para qualquer coisa também não, mas podia ir para, sei lá, quisesse. Mas havia alguma coisa que tu alguma vez pensaste? Tipo, pensei, mas não da forma como pensei. Olha, eu gostava muito. Eu sou da área das ciências. Ui! Era boa, era muito boa a fisicoquímica. Ei, era boa a matemática. Como é que isso é possível? É verdade. Psicologia também é uma coisa que eu gostava muito. És tipo das duas ou três pessoas do mundo que têm jeito a matemática neste momento. Não, achas? Não sei. Eu venho de letras, portanto, eu e números não. Não, mas letras nunca foi a minha cena. Mas sabes que a música é muito matemática. Tu para leres... Ah, sim, para ler as pautas. Ler música e pensares na música é completamente matemática. Não tem nada de letras ali. É pensar em somas de, pronto, não consigo explicar, mas pronto, é pensar em somas de números, é pensar, é tudo, quando estás a tocar, estás sempre com números na cabeça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá, estás sempre a pensar em números. Se calhar... E para ler também é, é tipo divisão de números, e se não fosse para música era ciências. Ou ia para, gostava muito de nutrição, dava com essa pancada da nutrição, ou das ciências forenses, porque também gosto muito de psicologia. Tudo a ver, nutricionismo e ciências. Sim, tem tudo a ver, né? Ou seja, eu fiquei tipo, oh, podia ir para qualquer uma destas, mas eu queria fazer música. Só que pensei, mas nunca estudei música a sério na vida, como é que eu vou conseguir? Ai, vou. Pronto, e depois fiquei um ano, antes de entrar na universidade, fiquei um ano só a estudar. Porquê é que tu achaste que era tão importante teres essa base de formação? Porque há muitos músicos conhecidos que não tiveram essa formação. Porquê é que tu achaste que... Pois, mas se calhar até à altura não conhecia essas experiências dessas pessoas. Para mim, daquilo que eu via, as pessoas que iam estudar música, todas vieram de um... Não é todas, mas a maior parte vieram de um estudo diferente. Mas agora eu percebo perfeitamente que não precisei propriamente disso para conseguir continuar. Pronto. Agora tinha-me dado uma base diferente, é verdade. Sim. Mas é isso, acho que também fez de mim uma cena mais, uma trompetista, como é que eu ia dizer, diferente. Porque não tive, se calhar, essas bases. A minha forma de tocar, se calhar, não vem tanto dessa forma mais clássica que os outros trompetistas, se calhar, tiveram. E isso também pode ser uma coisa boa, pode-me ter dado uma identidade diferente. Não interessa a formação, interessa o que tu fazes com ela, não é? Por isso, hoje estou feliz com isso. Na altura estava a pensar, porquê é que eu não fui estudar música mais cedo? Agora, com 18 anos, é que eu me lembro que é seguir isto. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde. Mas chegaste a acabar o curso? Ou não? Claro, eu fiz fiz a licenciatura em Évora e depois vim para Lisboa. E não quis parar de estudar, além de já ter trabalho e fiz... Não, eu acabei em Évora. E quando acabei em Évora vim para Lisboa trabalhar, mas não quis parar de estudar, então fiz o mestrado aqui em Lisboa. De onde saiu o disco, não é? Exatamente. Tiveste boa nota? Tive 17 no recital final. Mas a média final foi 16, porque depois faz a média com o relatório, essas coisas. Foi 16. O que é que aconteceu recital, aí para baixar a média? Hein? Não, foi o 16 do relatório com a média do... Exatamente, foi 18. Foi o 16 do relatório com a média do 18 no recital. Quer dizer, ficava bem para a gravação, não é? Tive 17 de média. Okay. Sim, é que é. Está bem, está bem. Pronto, tive 18 no recital. 18. sim, senhor. Mas pronto. Isso não conta também. Mas... Só o número. Não, quer dizer... É bom teres essa sim, distinção. É o trabalho que eu tive, pronto, basicamente. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é o trabalho que tive para fazer aquele trabalho final, as horas de trabalho. E tu, para lançares o disco, tiveste de mudar alguma coisa no que tinhas escrito e feito? Não, por acaso não. Porque já tinha tido o trabalho todo e pensei, ok, vou gravar as músicas. Não mudei nada, mas imagina, se eu começasse agora a fazer um álbum, se calhar ia ser um estilo diferente. Porquê? Porque o que eu gravei aqui tinha que estar mais relacionado com a área do jazz, que era o que eu estava a fazer no mestrado. Sim. Mas pronto, nos próximos álbuns eu gostava de fazer uma coisa mais fusão, um bocadinho. Ali foi mais jazz, funk, que o tema do meu trabalho foi relacionar exatamente o jazz, original jazz, com o funk, o soul, o R&B. O que é que podia haver? Que ponto é que podia haver entre estes estilos? Por acaso ficou um resultado interessante, devo dizer, porque já tive a oportunidade de ouvir o disco, está no Spotify, está no Apple Music e CD também. Há uma música que tem um nome bastante engraçado, Made in CV. Basicamente, tu quiseste, além de mostrar essa mistura de influências, também falar um bocado sobre a tua ancestralidade, não é? Porque tens algumas raízes cabo-verdianas. Exatamente, o meu avô, que eu nunca conheci, o pai do meu pai, era cabo-verdiano. E foi para Angola e pronto, e a minha avó é angolana e o meu pai é angolano, mas pronto, a minha raiz também vem de Cabo Verde e eu identifico-me bastante com a música de Cabo Verde. Dá para com a de Angola também, mas a de Cabo Verde, não sei porquê, não sei explicar, puxa assim mais um bocadinho por mim. Então eu decidi fazer essa música em que começa assim um bocadinho mais funk, pop, vá. E depois no meio transporta para a coladeira de Cabo Verde. Acho que ficou uma mistura interessante. Ficou bastante dançável até, exato, não? Era esse o teu objetivo? Do dançável? Também. Era dar um bocadinho também mais da vida africana num CD. Não descolando da cena do jazz e do funk. E foi engraçado, porque tu primeiro lançaste o single, o Beauty. Eu nunca tinha ouvido cantar. Porquê é que isso aconteceu? Não, é por acaso, não, o resultado não está nada mal, pelo contrário. Sim. Eu vou explicar. Eu sempre gostei de cantar, na verdade. Mas não é vergonha, mas imagina, eu sou um bocado perfeccionista. Sim. Então penso, meu Deus, já há cantores por aí que são ótimos. Ótimos. Sim. Para que é que eu vou estar com essas coisas? Mas também há cantores que são. Sim, mas também há cantores maus, mas pronto. Só que eu sempre tive uma pressão, não é pressão, mas os meus amigos, o pessoal com quem eu toco, está sempre, Jéssica, tens de cantar. E eu, ok, vou cantar. E eu acho que isso também, fiz isso também para me soltar um bocadinho e começar a ganhar essa cena de cantar mais vezes. Mesmo não sendo cantora, porque acho que dá para conciliar isso. Posso cantar sem ser algo, como é que eu ia dizer? Pronto, como eu fiz no Beauty. Sim. Eu canto, mas pronto. E na última faixa faz uns vocalizinhos também, não é? Exatamente. Ah, sim, em Scat faço uma música do Rare Grove. Pronto, mas é assim, é isso. Eu quero ganhar coragem para começar a cantar mais. Faz isso. Porque basicamente tudo. E acho que é bom para a minha carreira trompetista também. Porque eu sinto às vezes que os outros músicos todos sabem tocar vários instrumentos e eu não. Eu só sei tocar trompete, é incrível. Nem uns acordezinhos em guitarra. Não, nada. Por acaso, acordes flauta. Na guitarra sei. Há falta de bisão também. Mas guitarra também sei dar uns acordes, mas não é nada especial. E então pensei, peraí, mas eu acho que posso aproveitar assim, começar a cantar alguma coisa. Sim. E acho que isso vai contribuir se num dia eu conseguir ter uma carreira só. É fixe eu conseguir juntar essas duas coisas, porque também dá um bocado de dinâmica a um concerto. Sim, torna para não mais ser só instrumental. Distingue mais até a tua cena artística. Mas o teu objetivo é mesmo, sei lá, tornaste-te uma diva do jazz portuguesa, dos palop, vá, digamos assim. Não, uma diva, não. Não. É incrível, porque quando as pessoas me perguntam assim, o que é que tu sonhas? Eu nunca sei responder essa pergunta, porque estou sempre a pensar muito no agora. Sim. Não, ou seja, faço as coisas, claro, com um objetivo. E o CD o meu objetivo foi, ok, quero começar a mostrar às pessoas que não só sou uma trompetista para outros artistas, como também quero começar a ter um trabalho próprio, sim, em meu nome. Mas não foi com nenhum objetivo de começar devagar, estou sempre a pensar as coisas assim, passo a passo. Mas claro, se isso acontecesse, acho que ia ficar feliz. Sabes que essa resposta foi tão clichê como a pergunta. Como assim? Eu só penso no agora e tal. Não, eu não só penso no agora, mas nunca penso assim, tipo, uma coisa assim muito grande, sei lá, vou pensando em coisas pequenas, que é para não cair muito. Quer dizer, lançar um CD é uma coisa assim um bocado grande, pelo menos em termos de burocracia, não? Pois, isso é verdade, mas eu vou confessar que eu não sabia isso até começar a fazer. Quanto tempo é que demoraste a preencher a papelada toda? É que eu tenho sempre a ideia, eu quando trabalhei numa editora de música, eu tinha sempre a ideia que era uma coisa. Não, a preencher não. Complicada para os artistas. Preencher não, mas imagina, eu fiz o recital onde apresentei esses temas no mestrado, fiz em dezembro do ano passado, de 2017. Ah, ok. Ou seja, demorei um ano, okay, desde o ano que tinha as músicas até sair o CD físico. Isto envolve ir para o estúdio e gravar. Ou seja, combinar com os músicos, isso é uma coisa muito difícil de fazer, que normalmente não são os artistas que fazem, mas que eu fiz, que é combinar datas, vamos, este dia podes, tu podes, tu não podes, combinar, sim, o dia em que todos podem, isso é uma coisa complicadíssima. Pronto, envolve o estúdio, envolve a seguir a mistura, a masterização, sim, sim, em que pronto, fui acompanhando, ver se gosto mais assim, gosto menos assim, depois envolve uma coisa que é, nós nunca estamos contentes com o resultado final e eu tive que aprender a dizer não, vai ser assim, porque senão nunca mais vou acabar isto. Yeah, pois. Se não apetece ir melhorar isto e a seguir apetece ir melhorar isto, não dá. vai assim e pronto. E em 2074 ainda estava. Exato, lá. Isto é como os trabalhos da escola, né? Não, vou ter que fazer isto melhor. Opa, não quer saber, já vai assim. É tipo isso, não. A gente quer sempre melhorar e não pode ser. Depois envolveu isso. Depois, ok, já tenho as músicas todas gravadinhas. Então e agora o que é preciso para ter o CD cá fora? Então, todo o registro das músicas, toda a autorização para, ver, para fazer o CD. Depois, design da capa, assim e assim. Também fui eu que tratei isso diretamente com uma amiga minha que é designer, que me ajudou nisso. Ela fez o design, não sei o quê. Ah, mas esta foto se calhar não é assim. Ah, mas depois há uma pessoa que diz, mas olha, devias fazer uma foto de capa mais assim. Outra que diz, devias fazer mais assim. E tu estás ali tipo, ah, meu Deus, não percebo nada disto. Depois, ah, mas sabes que para teres um CD tens que ter um código. Yeah, o código barras. Tens que ter um código barras. Sabes que as músicas têm que ter um código assim, assim. O ISRC. ISRC, não sei o quê. E cada coisa que me diziam eu penso, porra, isto nunca mais acaba. Ah, pensava que era só entregar lá à fábrica e já estava. Pronto, depois já ter isso tudo, lá vou à fábrica, entrego tudo. Olha, isto não devia estar, tem que estar mais assim. Pronto, estava-me a corrigir qualquer coisa. Entretanto, é aquele medo de quando os CDs chegarem, será que vão estar bom ou vai estar tudo borrado? Eu sonhava já com isso. Depois de estar cá fora, depois também tive a dificuldade, depois também para pôr nas plataformas digitais. Uhum. Sim, isso também é outro imbróglio. Pronto, lá consegui. E pronto, e já está. Já ficaste cansada só. Já fiquei cansada disto. E passou-se o ano disto. Yeah. Foi em dezembro e depois lancei em janeiro. Foi este ano que já, lancei. Acho foi que foi já... dia 18. Quer dizer, tu devias saber. Mas... Sim, eu devia saber. Não, mas é que eu já não consigo pensar sinceramente. Foi em então, janeiro. Foi. Pronto, foi. Passou-se um ano nisto. Pois é. Olha, é assim. Mas imagina, se não tivesses parado de gravar... Pronto, tive muitas dores de cabeça. Mas vale a pena. Mas está, não é? Estás contente com o resultado e era sim, aquilo sim, que tu sim, querias sim, sim. E tal. Está um disco muito giro, devo dizer mais uma vez. Fiquei muito agradado. E o que é que eu queria perguntar mais sobre o CD? Tinha qualquer coisa, mas entretanto escapou-se. Portanto, vou passar para outra coisa. Tu no ano passado, eu vi-te no Cool Jazz, como estávamos a falar antes de começar a gravar. E pronto, no Cool Jazz estão sempre artistas internacionais também de grande gabarito. Houve algum que teve nesses dias que te foi ouvir e disse alguma coisa? Houve, sim, o Marcel Parker. A sério? Exatamente. Mas não foi ano passado, foi há dois anos. Há dois anos. Foi uma coisa assim muito... Não estava à espera, né? Porque eu estava a fazer som, estava a testar o som com o resto do pessoal, e de repente eles acabaram o teste de som deles e para passar para o carro onde eles iam jantar, sei lá, uhum, tinham que passar pelo palco onde eu estava. Então eles passaram por ali, os músicos dele e ele. Acho que foi o trombonista que até parou e deu os parabéns e não sei o quê. E ele depois no camarim, que eu estava a partilhar mais ou menos, pronto, com ele, ele chamou-me, que foi uma coisa muito estranha. Eu pensei, eu é que devia estar a chamá-lo, eu é que devia estar a querer fazer perguntas. E ele é que me chamou e veio-me dar os parabéns, porque pronto, por ser tão nova e já estar a tocar daquela forma, que ele ouviu e gostou muito e quis ficar com o meu cartão, e olha, foi muito fixe. Basicamente eu fiquei, não conseguia dizer nada, só dizia, oh, thank you, e ele estava a falar comigo e eu pensei, que sorte. E pronto, inclusive tocámos uma música dele, nesse dia, acho que ele não ouviu essa parte, ainda bem por lá. Não, e também ia-te pedir mais qualquer não, coisa. Não, mas foi fixe, isso foi uma... Vai haver colaboração em breve, não? Quem sabe, não é? De quê? Como é seu Parker? Não sei. Ah, com ele? Olha, se ele me convidar, achas que ele vai ouvir isto? Não sei se ele fala português, apesar de já ter não, colaborado com artistas portugueses. Podia ter um tradutor. Pois, talvez. Se calhar vai ouvir, acho que vai. Eu gostava de saber como é que foram traduzidas as letras do Pedro Brunhosa, das músicas em que ele participou. Devem ter ficado giras em inglês, não sei. Não, eu sei. Se calhar não. Eu sei. É daquelas coisas sim, que... Não faz muito sentido. Mais coisas que queira, alguma coisa que queiras falar, alguma coisa a dizer, preparar, alguma coisa que possas dizer? Concertos ainda não há. Concertos ainda não há, ainda não. É só ficarem atentos, que agora estou a fazer um bocado o breakdown de tudo isto. A cabeça voltar ao sítio. Alô, terra. Estou aqui. E depois em breve de informar quando é que vou fazer o concerto de apresentação. Sim, então, porque entre tantas coisas... Então, o que é que eu posso falar mais? Não, entre tantas coisas que estás a fazer, não é? Quer dizer, andas por aí. Estás no Conversas ao Sul da RTP África, que também exatamente. Só volta no fim de março. Tu já estás lá há quanto tempo? Pai, há um ano... Só? Sim. Só em 2018? Só começaste em 2018? Não, se calhar dois, não é? Acho que já foi. Sei que foi em maio. Ah, então em maio faz dois anos. Pois. É. Quer dizer, lá está, tu é que devias saber. Ai, não sei, essas coisas eu não sei. Sou péssimo, sou péssimo. Precisas de um auxiliarzinho de memória? Não, não. Nisso não sei. Lá está, a cabeça fica com muitos números de matemática a ocupar o cérebro, então. Mas também deve ter sido. Coisas. Mas também deve ter sido. Deve estar a ser fixe para ti também, a nível mediático, não é? As pessoas o podem ver um sítio, ver-te num sítio todas as semanas sim, ou sim, quase todas não, as semanas. Sim, não, conversas é uma grande experiência. Sinceramente, para já porque todas as semanas temos que acompanhar artistas diferentes, com sonoridades diferentes, com perspectivas diferentes. E feitios diferentes. Feitios diferentes. Mas isso, acho que isso dá uma grande estaleca, yeah. Sinceramente. E é fixe. Sim, senhor. Se houvesse, das tuas grandes inspirações, se houvesse alguém vivo ou morto, que estivesse agora aqui e tu pudesses, tipo, e tomar um café com ele, quem seria? Ele ou ela? Não sei. Das minhas grandes inspirações? Sim. Isso é uma pergunta difícil. É, não é? É. Para já porque... Lá está, eu comecei muito tarde. Uhum. No sentido de... As minhas inspirações começam a surgir agora, eu acho. A sério? Sim, okay. A sério. Olha, posso falar do Roy Hargrove, que infelizmente morreu há... Não sei se já fez um mês. Uhum. Que é um trompetista que eu comecei... Que eu conheci há... Há relativamente pouco tempo, né, quando comecei a vir para Lisboa e tal, e que infelizmente nos deixou e eu pensava que um dia ia conseguir estar com ele, ter a oportunidade de partilhar qualquer coisa com ele, mas pronto. Ele inspirou-me muito para este CD, por exemplo, muitas das músicas dele, eu inspirei-me em algumas coisas e pronto, lá deu o meu toque, mas acho que podia ser ele, o Roy Hargrove, podia ser ele. Só que não sei o que é que lhe ia perguntar, sinceramente. Não é, se calhar podiam ficar 5 minutos sem dizer nada e depois alguém lembrava-se de um desbloqueador de conversa, não sei. Sim, talvez. É o que costuma acontecer. Eu também estou a tentar ter algumas coisas para dizer, não quero que de repente as minhas falhas de memória continuem a... Mas para acabar, olha, que já estamos quase meia horinha. Tu pronto, tiveste a preocupação de lançar o disco digitalmente e também fizeste uma edição em CD, uhum. Não? Mas tu ainda ouves CDs? Tu ainda és das pessoas que ouves CDs? Não. Pois. Pois. É. Exatamente. Aliás, o meu carro não lê CDs, o meu computador não lê CDs, isto é incrível. Eu quero ouvir o meu próprio CD e não posso. Ah, é? Então porquê que fizeste isso? Olha, para as outras pessoas era ouvirem, só para quem ainda tem carros que dá para ouvir CDs. Não, e para levar, tipo, para futuros concertos é fixe para mostrar, sim, é bom, né? Ter uma coisa física, parece que nem que esteja para ficar guardado e daqui a uns tempos mostrar aos meus filhos, sei lá, aos meus netos. Olha, isto é o que a avó fez um dia. Exato. Os teus netos já têm tipo, não sei, já têm tipo óculos virtuais. Exato. Não, mas por acaso é impressionante como isso já está a desaparecer, os CDs. Yeah. Mesmo a compra dos CDs, hoje em dia é tudo digital, pronto, as pessoas vão... Portanto, não comprem o CD da Jéssica. Não comprem, nem que seja na Apple Music. Ai não, para isso mais vale comprar o CD. Pois, mais vale, não é? Comprar downloads é um bocado. Pois, e depois fica ali e nem sabes, depois perdes a pasta e depois não. É. Assim o CD está lá guardadinho. Exatamente. Está bem. Olha, então já, só para terminar. Diz. O que é que eu posso dizer sobre o CD? Posso agradecer aos músicos. Pronto, faz os agradecimentos que quiseres. Que o espaço é teu. Foram desde o início da... Daquele mestrado até gravar, tiveram sempre disponíveis para gravar, para ir repetir, para blá blá blá blá blá blá. Pronto, e acho que eles acreditaram mais em mim do que eu própria em algumas coisas. Pronto, são eles, eram o Gabriel, o Luciano, o Fiodor, o Elmano, o Anderson, quem me falta? O Manecas Costa, que gravou o Made in CV, gravou a guitarra. Quem mais? O Joel X, que fez a participação do Beauty. E é isso. Sim, senhor. Belo elenco tens, né? Aí, não é? Yeah. São mesmo somente o Heron, esse grande. Esse grande maluco. Yeah, é verdade. Olha, Jéssica, tudo bom. Obrigada. Espero que... Isto é aquele momento em que eu faço as despedidas bué falsas em que parece bué simpático, estás a ver? Ah, ok. Engraçado. O que é o isto? O gravador. É, não é? É engraçado. Eles dizem quanto tempo é que vamos. Está aqui, olha, diz 29 minutos. Yeah, mas provavelmente com alguns cortes. Então vá que eu tenho uma consulta às 5. Yeah? Então vá, acabamos aqui. Então vá. O álbum Essência, como já disse, está disponível em todo o lado. Se quiserem ouvir no Spotify, iTunes, etc. E também está disponível em CD. Podem comprar em vários locais, em Lisboa e noutras cidades. Basta só irem às redes sociais da Jéssica, que ela tem lá todas as informações. E é lá também que ela vai colocando todas as novidades que tiver sobre futuros concertos, como falámos aqui no, na entrevista. E do nosso lado é tudo. Este foi mais um À Beira do Abismo, já quase a caminho dos 40 programas. Epá, fui. Isto é que tem sido uma viagem até agora. Bom, já sabem onde nos podem ouvir. No iTunes deixem-nos estrelas e críticas. Spotify façam love. YouTube subscrevam. Castbox a mesma coisa. E Mixcloud também façam uma subscriçãozinha. Está bem? Tudo o que quiserem dizer-nos, digam-nos pelo Facebook ou pelo Instagram da minha pessoa. E cá ficamos à espera. Para a semana teremos outro convidado também ligado à música. Desta vez é um senhor com mais alguma idade. E vai ser uma conversa muito longa, mas também acho que pode ser muito interessante. Fiquem então à espera do próximo episódio. Do meu lado é tudo. Este foi o À Beira do Abismo e bem-ajam! À Beira do Abismo.